3, quanto que estabilizado? É, totalmente reduzido. Xerém 61 no quanto 3, reduza para aproximação, torre 1 é 1895. 1895, bom voo, Marquinhos. Vou voltar mais. Para o sol, 01. Salvador, Xerém 61 no 43, na sua escuta, passando externo. 61 no 43, sim, filho tráfico número 2, aguardo estalífico na aproximação. 43. Guardião 01, decolado agora, 23. Vai ficar em Itapuã ou vai afastar o guardião? Não, vai ficar em Itapuã. Ok, estou mantendo a minha escuta, o guardião, reporte para regresso. Na escuta permanente, aí, 01. Escuta não, Force of 1, não tem a link point. Ok, we are holding short, 1-0, and have the 01 short final. Rádio Gol 601, informação Romeu. Gol no 601, acione identificação via Bonf, desce para 4 mil pés, ajusta na 012. Desce via Bonf, 4 mil pés, Gol no 601. Reporte para ninguém, com 7. Reporte para 9, chame Recife, 1260, terra 288. 260-288, obrigado, até a volta. Solo 24, direita 21 Sol, Livrar, bem-vindo. 219, Livrando na Eco 4180. Ilhéus, nível 140, decola da pista 10, com curva à direita, no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para Ilhéus. Acredito que em Leda o senhor cancela e prossegue visual no 065. Controle Salvador em 1-9-8 e o transponder 5004. 54 no 520, autorizado no 40 para Ilhéus. Decola da pista 10 com curva à direita. Saída da EL com transição Leda. Após Leda, prossegue direto. Transponder 199.8, controle 199.8 e o transponder 5004. Trip 5415 solicita o pushback acionamento. Cotejamento correto, livre push acionamento, chama para o táxi, trip 5415. Ajuste no momento é 10.12. Com ajuste no 012, livre push acionamento, chamará para o táxi, trip 5415. Line up in the wait 1-0. Táxi, tá com isso aí, Alfa e Juliette para o portão 09. Alfa e Juliette para o 09, o 4200. Só a portadora. Oceania 61 no 43, livre táxi, taxiway Alfa, mantenha a posição antes de ingressar na taxiway Juliette. Ok, vai manter a Alfa antes da Juliette. No 45, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, tá 3-1 no 45. Tarde, Lima, Aquilo Bravo, aguarde um minuto para atendimento. O trip 5-4 no 5, solo Salvador. Sua escuta, 5-4 no 5. Ok, comandante, o controle de Salvador modificou sua saída agora, será Coral, ok? Saída Coral, ok. O trip 5-4 no 5. Positivo, seu grato, chame pronto para o táxi. Mara pronto para o táxi, 415. Serviço de informação de voo e alerta, Recife no 2545, alterno 2085. No 2545, alterno 2005, Juliette Grato. 19.8, good day. 19.8, boa tarde. Gono 601, inicia redução para 2209. 220, Gono 6, Renault. Gono 612, autorizado ILS, XR, pistola 0, reposta estabilizado. Reportará estabilizado, Gono 612. Comunicações, senhores, estão clareza 1, ok? Só recebemos a porta doida. Por favor, verificar o equipamento rádio. Agora, clareza 4. Prossiga. Vitória Norte, eu iria para o corredor visual forte, puxou? Está colando agora 917, Guardião 01. Está frente do tráfego, daqui a 300 pés aqui no Paulo Itapuã. 3540, sinal 411. Direção Juliette, 61, 43. Livre ingresso, portão 10, 61, 43. 10, graças. Felipe, 5-4 no 5, com 5-3 a bordo, 4 horas de autonomia, alternativa Salvador, solicito táxi. Chegou no 077. Almeia. 354 no 5, informa o Airbus da Avianca cruzando agora a sua frente. De passagem ao tráfego após o livre táxi via Juliette até o ponto de espera da pista no 0. Ponto de espera, torre em 1 no 8, decimal 95, boa tarde, bom voo. 354 no 5, gente, dando passagem ao tráfego o Airbus. Após Juliette, no ponto de espera da 1 no 0, torre 1 no 8, decimal 95. Uma boa tarde, 54 no 5. Comente, ó. Fala Salvador, é o gol 1856, ciente da Romeu, nível 410 para Recife. Muito boa tarde, gol 1856. Temos nível 390 para Recife, o senhor copia? Copia. Ciente está aprovado para Recife, nível 390, pela aerovia Perisque 58. Decola da pista 10, com curva à esquerda, saída Puca com transição Caju. Controle em 1 no 9, decimal 8. Transponder 5011, 5011, 1856. Sente autorizado, nível 390, vai decolar da pista 10 com a primeira curva à esquerda no perfil Puca Caju, Upper Whisk 58. O controle 198 e o transponder 5011. Cotejamento correto, chama para puxa, acionamento 1856. Chamará. Lima Kilo Zulu, pronto para a cópia? Lima Kilo Bravo. Positivo, Lima Aquilo Bravo. Não, positivo. Lima Aquilo Bravo, está aprovado o voo local. 1.000 pés no corredor visual forte. Decola da pista 1.7 com curva à esquerda. Mantendo 1.000 pés no corredor visual forte. Controle em 1.9.8. E o transponder 0121, o Lima Aquilo Bravo. Bravo, conforme solicitado, o local litoral norte, indo forte no cais, 198 é o controle, estacionado 0121, décima torre 186, o Lima Aquilo Bravo. A torre hoje está operando a 1895, senhor. Bom voo. Já 1895. Solo, boa, gol 1856, gate 5, puxa, vega acionamento. Gol no 856, livre puxa, acionamento, chama para o táxi. 1895. Solo, está 3567, está no 07 para putback e acionamento. Está 3567, portão 07? Afirmo. Livre, puxa, acionamento, chama para o táxi, está 3567. Livre, putback, chama para o táxi, está 3567. Autorizado, é ponto para ingresso. E 601, desça para 2000 pés, ajuste na 012. 2000 pés, gol 1601. Gol 1612, confirme fluidez. Autorizada a decolagem, 35415. Bravo, na escuta? Sim. É, aciona o código 0164. 0164, pelo Bravo. 118. 95. 95. Todo departure, 4711. Can I fly direct to bridge intersection? Mataral 4711, mantém departure, standby coordination. Passing 1 on 5 now. Gol 1601 autorizado, ILS-XA, pista 1 a 0, resposta blizzada. ILS-XA da 1 a 0 autorizado, vamos chamar estabilizado, gol 601. 2 pista livre, pouso autorizado na 10, 1 a 2 0 graus, com 1 a 3 nós. Livre pouso, gol 1 a 2. Teste de salário na sua escuta. Capitão Golfo Vitor Juliette, mantenha-se em condições visuais, corredor, já confirme visual com a aeronave da Polícia Militar? Capitão Vitor Juliette, está visual, já superou os atos do Guardião 01 e segue no corredor sua mitad. Vitor Juliette, reporte para o Damar. Reporte para o Damar, é o seu Vitor Juliette. Patanal Force 71, fly direct to bridge position. Thank you very much, Force 71. Salvador, boa tarde, Trip 5415. Trip 5415, contato radar, sinal 140, sai da Coral. Coral 140, Trip 5415. Mataral 4711, contact Recife Center, 125, decimal 1, backup 123, correction, 133, decimal 25. 1251, 12325. Backup 13325. 13325, thank you. What's that? Capitão 3567, está com 178 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando com fins. Copiado 178, 340 e com fins, stand 3567, livre táxi até a ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame torre 1-8-95, boa tarde, bom voo. Afirmativo, no ponto autorizado táxi até o ponto de espera da 10, no ponto de espera 1895-3567. Solo Gol 1856, PLB 105, 3 horas e 16 de autonomia, alterna Salvador para o táxi. Copiado 105, 3 horas e 16 e Salvador, aguarde para o táxi, Gol 1856. Informa Airbus da TAM, taxiando a sua esquerda no momento em direção ao ponto de espera da pista 10. Entra, aguarda a aeronave da TAM, Gol 1856. Torre de Salvador, uma boa tarde, Gol 1601, tá uma milha de Simbra com sem baixado e travado. Gol 1601, tráfego avistado, tem pouso autorizado, pista livre 110 com 15. Pouso autorizado, pista 10, Gol 1601. Após a passagem do Airbus da TAM, ingressa taxiway Juliette e prossegue até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, torre 1-8-95, boa tarde, bom voo. 18, da segue o Airbus até o ponto de espera da 10, na torre 1895, ou 1856. Oxe, senhor. O Gol no 1612 tem condições de ingressar à esquerda via taxa Kilo? Afirmo. Ok, então o senhor pode ingressar aí no táxi Sui Kilo e prosseguir via pátio 3, pátio 1 até o portão 02 no pátio 1, senhor. Sente Kilo via pátio 3, 2 até 1. Webjet 6720, Galeão 340, está pronto para cópia? Pronto, cópia. Webjet 6720, está aprovado para o Galeão, nível 340. Decola da pista 10, com curva à direita no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição BDEV, que é Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Onde intercepta a aerovia Pernambuco 857. E então prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle em 1.9.8, transponder 5024, web 6720. Autorizado Galeão no 340, decola da 10, curva direita na Dael, Leda. Após Leda, BDEV, a Pernambuco 857, via rota 19850246720. Cotejamento correto, ajuste no 0 no 2, informação ativa em curso. É a Serra, chama para puxa, acionamento, 6720. 6720. Aqui o Bravo, tem autorizado a colagem da 17, 110 com 13, informa o tráfego Guardião 01 no farol Tapuã, 500 pés. Besteira, ok, tem quando pronto tem livre, 110 com 13. Tem 567 ali, mantendo no 0. Ali, mantendo no 1 no 0, 3567. Solas 40, direita, 21, decimal 9, sol, livrar, bem-vindo. 219, gol no 601. Vitor Juliette, controle? Prossiga, controle. Confirme se irá manter o número 10? Eu mantenho 950 pés, exatamente. Sim, a gente vai manter 1 no meu pés. Afirmativo, vai manter 1 no meu pés. Acabou de passar através do Paraguai. Frequência livre, Alfa Vitor Juliette. Frequência livre, Alfa Vitor Juliette. 720 autorizado, chamo Jackson. Ok, só reconfirmando, a gente precisa acionar o motor na posição e depois efetuar o pushback. Positivo, chamo Jackson. Obrigado. Do campo de imediato, reporte cruzando. Para 2000, ajustado no 012. Vai cruzar o prolongamento da decolagem da pista 10, o Lima Quilograva. Ciente, tome pro corredor forte e transfira 198 pro controle. Muito obrigado. Liberança, vou em rotatória, reporte visual com campo. Ciente, voltará visual com campo, já voando na pronotatória 1000 pés, vou tirar a liberança. Controle, boa tarde, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, mantenha-se em condições visuais, corredor forte. Você. Eu já desci sobre o mato aqui, você vai, senhora? Lima Quilo Bravo, confia no que eu faço. Já desci sobre o mato, 500 pés. Sim, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, ajuste na 012. 500 pés sobre o mar, Quilo Bravo. E o Sierra Lima, autorizado ILS, que sem pista 1-0, reporte estabilizado. Sim, a gente vai chamar estabilizado aqui do Serra Lima. 57, afastado. Ciente, iniciando o TAN 3567. 1857, Lima tem após. Após a rolagem do TAN, Lima tem na 10, 1856. Papatango Hotel, Lima Tango, prossiga. Eu fico minha sede declarada agora os 465, controle 198, transfere, por favor. 98, muito obrigado, 3567. Salvador, TAN 3567, decolado na frente. TAN 3567, contato radar, subo 380, Golio Fito. 380, Golio Fito, 3567. Interceptando o localizador. Quilo Sierra Lima, complete aproximação, torre 1895. 1895, uma boa tarde. Salvador, é o gol 1273, boa tarde. Gol 1273, acione identificação via BOMF, desça para 4000 pés, ajuste 1012. Para 4000 pés, 1012, a Pastorador atuando a Lagoinha. Sim. Controle, boa tarde, gol 1856. Lucas de Maracaju, passa 1500. Gol 1856, contato radar, suba ao nível de voo 390, Bucaracaju. 390, Bucaracaju. Porra, graça, leva aquilo bravo. Aquilo bravo. Mantenha-se em condições visuais, reporte na rotatória. Vai informar na rotatória, Lima Quilo Bravo. Lima, prossegue 10 ou 1-7? Confirme o vento, senhor. 1-0 graus com 1-4 nós. Ah, pode dar na 1-7, se possível. Um reporte do poder de cancelamento plano para a base pela direita da 1-7. Ah, cancela na da presente. Autorizada presente, cancelada agora, modificadas 1948, Tem base pela direita aguardando instruções para o pouso. Ciente, chamarão na base pela direita aguardando autorização para o pouso. Condições visuais, 1.500 pés, reporte Paris. Botaram a Paris e mandaram 1.500. Pronto para o táxi Web 6720, POB 149, 3 horas e 50, Confins. Confins, confirme a autonomia do POB, por gentileza. É, 3 horas e 50 e 149 a bordo. Ciente, táxi autorizado, direita, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1012, bom voo 6720. 12, ponto espera 18195, 6720, até mais. Salvador, boa tarde, é o azul 4208, ciente da Sierra, autorização Recife. Agora sim, avistando, solicita tocar RVT na 110, após curva esquerda ingressar na base da 17, só pouso final, Lima Quilo Bravo. 58. Controle 199, decimal 8, transponder 5010. Autorizou 370 para Recife, conforme solicitado, decola na 10, curva esquerda, Pucacaju, Aperuísque 58. Controle na saída 198, transponder 5010, 5010. Correto, chame para o funcionamento, 4206. Chamará. Mantém. Afirmo, solou ao 5-1, direita, frequência livre. Um abraço, boa tarde. Boa. Quilo Bravo autorizado, TGL na 10, uma centena com 15. Não. Salvador é o 4206. Brasília. Vamos ter que acionar na posição sem potência. Gente, coordena com a equipe de solo. Está livre tal procedimento. Foi pronto para o táxi. Já coordenou e vai iniciar. Obrigado. Índia November Alpha ingresso. Final da... 17 mil pés, o ajuste é 1.012 agiliz na medida do possível. Web 6720, ali mantém na 10. Ali mantém 6720. 7 no corredor de Interlagos.